Cheiro 32, capítulo 7. As coisas pioraram ainda mais quando, uma manhã, creio que foi num dia de junho de 1986, houve outro desaparecimento. Núncia chegou, mais surumbática do que o habitual, e disse que Rino, na noite anterior, não aparecera em casa para dormir, que Pinúcia andava à procura dele por todo o bairro. Deu-me aquela notícia sem me olhar para a cara, como fazia quando aquilo que me dizia era na realidade um recado para Lila. Fui lá abaixo contar-lhe. Lila chamou imediatamente Genaro. Estava convencida de que ele sabia onde se encontrava o tio. O rapaz fez muita resistência, não queria revelar nada que fizesse a mãe tornar-se ainda mais severa. Mas quando o dia se passou e Rino continuava a não ser encontrado, decidiu colaborar. Na manhã seguinte, recusou que Enzo e Lila o acompanhassem na busca, mas resignou-se a ir com o pai. Stefano chegou ofegante, nervoso, por causa do enésimo contratempo que o cunhado lhe dava, e preocupado consigo mesmo, porque não se sentia com forças. Levava a mão à garganta constantemente. Dizia macilento, falta-me o ar. Por fim, pai e filho, o rapaz corpulento, o homem que parecia um palito, mas coberto por roupas largas, dirigiram-se para a linha férrea. Atravessaram a zona das manobras dos comboios e encaminharam-se para uns carris velhos, onde se encontravam carruagens em desuso. Numa delas, encontraram Rino. Estava sentado, com os olhos abertos. O nariz parecia enorme. A barba, comprida e ainda negra, subia-lhe pela cara até às maçãs do rosto, como uma planta daninha. Stefano, ao ver o cunhado, esqueceu-se do seu estado de saúde e teve um ataque de raiva. Gritou insultos ao cadáver. Queria agredi-lo a pontapé. Eras um estafermo em miúdo, berrou, e um estafermo ficaste. Mereces esta morte. Morreste realmente como um estafermo. Tinha-lhe raiva, porque ele lhe desgraçara a sua irmã Pinúcia, porque lhe desgraçara aos sobrinhos e porque lhe desgraçara ao filho. Vê, disse a Genaro, vê aquilo que te espera. Genaro agarrou-o pelos ombros, apertou-o com força para o segurar, enquanto ele se libertava e dava pontapés. Era de manhã cedo, mas já começava a fazer calor. A carruagem cheirava a merda e a mijo. Os assentos estavam partidos, os vidros tão sujos que não se via para fora. Como Stefano continuava a contorcer-se e a berrar, o rapaz perdeu a calma e disse coisas feias ao pai. Gritou-lhe que sentia nojo de ser seu filho, que as únicas pessoas que ele respeitava em todo o bairro eram a mãe e Enzo. Então Stefano começou a chorar. Estiveram os dois algum tempo ao pé do corpo de Rino, mas não para o velar, só para se acalmarem, e regressaram para dar a notícia. Capítulo 8. Núncia e Fernando foram os únicos que sentiram a perda de Rino. Pinúcia chorou o marido, o mínimo indispensável, e depois pareceu renascer. Duas semanas depois, apresentou-se em minha casa para me pedir se podia substituir a sogra, alquebrada pelo desgosto e sem vontade de trabalhar mais. Que tratava das tarefas da casa, cozinhava e tomava conta das minhas filhas na minha ausência, exatamente pela mesma quantia. Mostrou ser menos eficiente do que Núncia, mas mais faladora e, sobretudo, mais simpática para Dedê, Elsa e Ima. Fazia muitos elogios às três e também a mim. Como estás bem, dizia, és uma senhora. Vi que tens vestidos lindos no guarda-fatos e muitos sapatos. Vê-se que és importante e te dás com gente importante. É verdade que com o teu livro vão fazer um filme? Depois dos primeiros tempos em que se vestiu de viúva, começou a pedir-me se eu tinha vestidos que já não usava, apesar de ser forte e não lhe servirem. Eu alargo-os, dizia, e eu escolhia alguns para ela. Arranjava-os a sério, com habilidade, e passado algum tempo apresentava-se para trabalhar como se fosse para uma festa. Desfilava para a frente e para trás, pelo corredor, para que eu e as minhas filhas dessemos a nossa opinião. Estava muito agradecida. Às vezes sentia-se tão contente que queria conversar em vez de trabalhar. E começava a falar dos tempos de Ischia. Falava com frequência de Bruno Socavo, comovendo-se. Murmurava: que fim tão triste que teve. Em duas ocasiões disse uma frase que devia agradar-lhe muito: fiquei viúva duas vezes. Uma manhã confidenciou-me que Rino só fora um verdadeiro marido durante poucos anos. Durante o resto portara-se como um miúdo, até na cama. Um minuto e já está. Por vezes, nem um minuto. Sim, não tinha maturidade nenhuma. Era fanfarrão, mentiroso, mas também presunçoso. Presunçoso como a Alina. É uma característica da raça do Cherulo, exaltou-se. São gabarolas e sem sentimentos. Depois começou a dizer mal de Lila. Disse que ela se apropriara de tudo aquilo que era fruto da inteligência e do trabalho do irmão. Respondi: não é verdade. A Lina gostava muito do Rino. Ele é que a explorou de todas as formas. Pinúcia olhou-me com raiva. Sem mais nem menos começou a elogiar o marido. Os sapatos Cerulo, disse pausadamente, foi ele que os criou. Mas Lina depois aproveitou-se. Iludiu o Stefano. Fez com que ele se casasse com ela. Roubou-lhe muito dinheiro. O meu pai tinha-nos deixado milionários. E depois fez panelinha com o Michele Solara. Desgraçou-nos a todos. Acrescentou: não a defendas. Tu sabes muito bem. Não era verdade, evidentemente. O que eu sabia era muito diferente. Pinúcia falava assim por causa de velhos rancores. Porém, a única verdadeira reação de Lila à morte do irmão foi ela ter confirmado muitas daquelas mentiras. Há muito que me dera conta de que cada um organiza a memória como lhe convém. Ainda hoje me surpreendo a fazer a mesma coisa. Mas impressionou-me que se pudesse chegar ao ponto de dar aos factos uma ordem que ia contra os nossos próprios interesses. Lila começou quase imediatamente a atribuir a Rino todo o mérito do episódio dos sapatos. Disse que o irmão era senhor de uma fantasia e de uma competência extraordinárias desde miúdo, que se os Solara não se tivessem intrometido, podia ter-se tornado melhor do que a Ferragamo. Esforçou-se para bloquear o curso da vida de Rino no momento exato em que a oficina do pai fora transformada numa pequena empresa. E o resto, tudo mais que ele fizera e que lhe fizera a ela, distorceu. Manteve viva e compacta apenas a figura do rapaz que a defendera do pai que tinha a mão leve, que a apoiara nos desatinos de miúda à procura de saídas para a sua inteligência. Isso deve ter-lhe parecido um bom remédio para a dor, porque na mesma altura reanimou-se e começou a fazer o mesmo em relação a Tina. Nunca mais passou os dias como se a pequenita estivesse para voltar de um momento para o outro. Tentou antes preencher o vazio na casa e dentro de si, com uma figurinha luminosa, como se fosse o efeito de um programa para os computadores. Tina tornou-se uma espécie de holograma. Existia e não existia. Evocava mais do que a revocava. Mostrava-me as fotografias em que ela ficara melhor ou deixava-me ouvir a vozinha dela que Enzo gravara num gravador com um ano, com dois, com três, ou referia às suas perguntinhas divertidas, às suas respostas extraordinárias, tendo cuidado de falar sempre no presente. Tina tem, Tina faz, Tina diz. Isso não a serenou, evidentemente. Gritou ainda mais do que antes. Gritava com o filho, com os clientes, comigo, com Pinúcia, com Dedé e Elsa, por vezes com Ima. Gritava principalmente com Enzo. Se ele, quando estava a trabalhar, desatava a chorar. Mas de vez em quando sentava-se, como fizera nos primeiros tempos, e falava de Rino e da menina, a Ima, como se por qualquer motivo tivessem ido viajar juntos. Caso a menina perguntasse quando voltam, respondia sem se zangar: voltam quando lhes apetecer. Mas isso também se tornou menos frequente. Depois do nosso desentendimento a propósito das minhas filhas, parecia já não ter necessidade de Ima. De facto, pouco a pouco, passou a tê-la consigo cada vez menos. E, embora de um modo mais afetuoso, começou a considerá-la como as irmãs. Uma noite em que acabáramos de entrar no átrio miserável do nosso prédio e Elsa se queixava porque vira uma barata e Dedê só de pensar nisso sentia nojo e Ima queria que lhe pegasse ao colo, Lila disse às três, como se eu não estivesse presente: vocês são filhas de uma senhora, o que fazem aqui? Convençam a vossa mãe a levar-vos embora. Capítulo 9. Aparentemente, portanto, depois da morte de Rino, pareceu melhorar. Deixou de estar em estado de alarme, de olhos contraídos. A pele do rosto, que parecia uma vela de lona branquíssima, esticada por um vento forte, descontraiu-se. Mas foi uma melhora momentânea. Depressa se encheu de rugas desordenadas na testa, ao lado dos olhos, até nas faces, onde pareciam falsas pregas. E o corpo, todo ele, começou a envelhecer. As costas curvaram-se, a barriga arredondou-se. Carmen um dia usou uma expressão das suas, disse preocupada. A tina enquistou-se dentro dela. Temos de lhe atirar. E tinha razão. Era preciso arranjar maneira de pôr de novo a correr a história da menina. Mas Lila recusava-se. Tudo o que dizia respeito à filha estava parado. Creio que alguma coisa se movia e com grande dor, apenas com António e com Enzo, mas por necessidade, em segredo. Mas quando de súbito António se foi embora, sem se despedir de ninguém, com toda a sua família loura, e com a desvairada Melina, já velha, ela nunca mais teve sequer os relatórios misteriosos que ele lhe fazia. Ficou sozinha a encarniçar-se contra Enzo e contra De Genaro, muitas vezes atiçando-os um contra o outro. Ou então distraída, entregue a pensamentos seus, numa atitude de espera. Passava por lá todos os dias, mesmo quando a escrita me apertava com os seus prazos, e fazia tudo para reativar a confiança entre nós. Como havia cada vez mais indolente, uma vez perguntei-lhe: ainda gostas do teu trabalho? Nunca gostei. És mentirosa. Eu lembro-me de tu gostares. Não, não te lembras nada. O Enzo é que gostava, por isso fiz por gostar. Então arranja outra coisa qualquer para fazer. Estou bem assim. O Enzo anda com a cabeça no ar. E se não o ajudar, fechamos. Têm de sair os dois dessa dor. Qual dor, Lenu? Temos de sair é da raiva. Então saiam da raiva. Estamos a tentar. Tentem com mais convicção. A Tina não merece isso. Deixa a Tina em paz. Preocupa-te com as tuas filhas. E preocupe-me não o suficiente. Encontrou sempre, ao longo daqueles anos, pretextos para reverter a situação e obrigar-me a ver os defeitos de Dedê, de Elsa, de Ima. Não olhas por elas, dizia. Eu aceitava as críticas. Algumas eram fundadas. Perseguia demasiado a minha vida, descurando-a delas. Mas, entretanto, esperava por uma oportunidade para desviar de novo a conversa para ela e para Tina. A partir de certa altura comecei a insistir com ela, por causa da sua cor acinzentada. Estás muito pálida. E tu estás corada demais. Olha para ti, estás roxa. Estou a falar de ti. O que é que não anda bem? Anemia. Qual anemia? O sangue vem-me quando lhe apetece, mas depois nunca mais se vai embora. Desde quando? Desde sempre. Diz a verdade, Lila. A verdade. Insistia com ela, muitas vezes provocava, e ela reagia, mas sem nunca chegar ao ponto de perder o controle e se libertar. Passou-me pela cabeça que agora fosse uma questão linguística. Ela recorria ao italiano como a uma barreira. Eu tentava empurrá-la para o dialeto, a nossa língua da franqueza. Mas enquanto o italiano dela era traduzido do dialeto, o meu dialeto era cada vez mais traduzido do italiano e falávamos, ambas, uma língua falsa. O que era preciso era que se soltasse, que as palavras se tornassem controladas. Queria que ela dissesse, no napolitano sincero da nossa infância, que caralho queres tu, Lenu? Estou assim porque perdi a minha filha. E pode estar viva ou pode estar morta, mas não consigo suportar nenhuma dessas duas possibilidades. Porque se está viva, está viva, longe de mim. Está num lugar onde lhe acontecem coisas horríveis que eu vejo nitidamente. Vejo-os todos os dias e todas as noites, como se acontecessem aqui, diante dos meus olhos. Mas se está morta, também eu estou morta. Morta aqui dentro, uma morte mais insuportável do que a morte verdadeira, que é a morte sem sentimento. Ao passo que esta morte, que te obriga todos os dias a sentir todas as coisas, a acordar, a lavar-te, a vestir-te, a comer e a beber, a trabalhar, a falar contigo que não percebes ou não queres perceber contigo, que só de te ver toda preparada e acabada de sair do cabeleireiro, com as filhas que vão bem na escola, que fazem sempre tudo de modo perfeito, que nem sequer este sítio de merda as estraga. Pelo contrário, parece que lhes faz bem. Falas tornarem-se ainda mais seguras de si, ainda mais presunçosas, ainda mais certas de terem o direito de ter tudo. Torna-me o sangue ainda mais amargo do que já o tenho. Por isso vai, vai, vai, deixa-me em paz. A Tina devia ser melhor do que vocês todos. E afinal apanharam-na e eu não aguento mais. Queria induzi-la a ter uma conversa deste tipo, confusa, envenenada. Sentia que se ela se decidisse a isso, extrairia do novelo emaranhado do cérebro palavras deste género. Mas não aconteceu. Aliás, pensando nisso, naquela fase ela foi menos agressiva do que noutros períodos da nossa história. Se calhar o desabafo que eu desejava era feito de sentimentos só meus, que por isso me impediam de ver a situação com clareza e me tornavam lila ainda mais arisca. Por vezes vinha-me a suspeita de ela ter em mente qualquer coisa de impronunciável que eu nem sequer era capaz de imaginar. Capítulo 10. O pior eram os domingos. Lila ficava em casa, não ia trabalhar, e do exterior chegavam vozes de festa. Descia até casa dela, dizia, vamos sair, vamos dar um passeio ao centro, vamos ver o mar. Recusava-se, e se eu insistia muito, zangava-se. De modo que, para compensar os seus maus modos, Enzo dizia, vou eu, vamos. Ela gritava logo, sim, vão, deixem-me em paz. Tome banho e lave o cabelo. Deixem-me respirar. Saíamos. As minhas filhas iam connosco. E por vezes também de Genaro, a quem depois da morte do tio todos chamavam Rino. Nessas horas de passeio, Enzo abria-se comigo à sua maneira, com poucas palavras e às vezes obscuras. Dizia que sem Tina não sabia de que lhe servia ganhar dinheiro. Dizia que roubar as crianças para fazer sofrer os pais era um sinal dos tempos asquerosos que se aproximavam. Dizia que depois do nascimento da filha era como se uma lâmpada se lhe tivesse acendido dentro da cabeça e agora a lâmpada apagara-se. Dizia, lembras-te de quando aqui mesmo, por esta rua, eu levava as cavalitas? Dizia, obrigado, Lenu, pela ajuda que nos dás. Não te aborreças com a Lina. Isto é um tempo cheio de desgraças. Mas tu conheces-la melhor do que eu. Mais cedo ou mais tarde recompõe-se. Ouvi-o? Perguntava-lhe. Anda muito pálida. Como está ela fisicamente? Queria dizer, bem sei que está dilacerada pela dor. Mas diz-me, está bem de saúde? Notaste sintomas que nos devam preocupar? Porém, perante-o fisicamente, Enzo atrapalhava-se. Do corpo de Lila, ele não sabia quase nada. Adorava-a como se adoram os ídolos, com prudência e respeito, e respondia sem convicção: bem. Depois ficava nervoso, tinha pressa de voltar para casa. Dizia: tentemos convencê-la a dar pelo menos meia dúzia de passos pelo bairro. Inútil. Só em raríssimas ocasiões conseguia arrastar Lila para fora de casa ao domingo. Mas não foi boa ideia. Ela caminhava em passo rápido, mal vestida, o cabelo solto e despenteado, relanceando olhares brigões à sua volta. Eu e as minhas filhas íamos atrás dela, serviçais. Parecíamos criadas mais bonitas, mais ricamente adornadas do que a patroa. Todos a conheciam, até os vendedores ambulantes, que estavam bem lembrados dos dissabores porque tinham passado por causa do desaparecimento de Tina e tinham receio de passar ainda mais, e a evitavam. Era para todos a mulher tremenda que, atingida por uma grande desgraça, transportava em si essa força e a espalhava em redor. Lila avançava, com o seu olhar feroz, pela rua larga, dirigindo-se para os jardins, e as pessoas baixavam os olhos e olhavam para o outro lado. Mas se por acaso alguém a cumprimentava, ela não fazia caso, não respondia. Pela forma como caminhava, parecia ter uma meta a alcançar com urgência. Na realidade, fugia apenas da recordação daquele domingo de 2 anos antes. Das vezes em que saímos juntas, foi inevitável cruzarmo-nos com o Solara. Havia algum tempo que não se afastavam do bairro. Em Nápoles, houvera uma longa lista de assassínios e eles, pelo menos o domingo, preferiam passá-lo em paz por aquelas ruas da infância que eram seguras no que lhes dizia respeito, como as de uma fortaleza. As duas famílias faziam sempre as mesmas coisas. Iam à missa, passeavam entre as barraquinhas, levavam os filhos à biblioteca do bairro, que por uma longa tradição, desde que eu e Lila éramos pequenas, estava aberta aos domingos. Eu julgava que fosse Elisa ou Gigliola que impunham aquele ritual culto. Mas uma vez que tive de parar para dar 2 dedos de conversa, descobri que era por vontade de Michele. Disse-me, apontando para os filhos, que já eram grandes, mas que lhe obedeciam, evidentemente, por medo, ao passo que pela mãe não tinham respeito nenhum. Estes sabem que se não lerem pelo menos um livro por mês, da primeira à última página, não lhes dou nem uma lira. Faço bem ler nu. Não sei se levavam realmente livros emprestados. Tinham dinheiro que dava para comprar a Biblioteca Nacional inteira. Mas quer o fizessem de facto por necessidade ou por pura representação, tinham aquele hábito arraigado. Subiam as escadas, empurravam a porta de vidro, que era dos anos 40, entravam, não estavam lá mais de 10 minutos e saíam. Quando me encontrava só com as minhas filhas, Marcelo, Michele, Gigliola e também os miúdos mostravam-se simpáticos. Só a minha irmã é que tinha uma atitude fria para connosco. Mas com Lila as coisas complicavam-se e eu receava que a tensão aumentasse perigosamente. Porém, naquelas raríssimas ocasiões de passeio dominical, ela fez sempre de conta que eles não existiam. E os Solara comportavam-se de igual modo. Como eu estava com Lila, preferiam ignorar-me, também a mim. Elsa, porém, um domingo de manhã, não quis respeitar aquela regra não escrita e cumprimentou com os seus modos de rainha de copas os filhos de Michele e de Gigliola, que lhe responderam pouco à vontade. Por isso, apesar de estar muito frio, fomos todos obrigados a parar durante alguns minutos. Os dois Solara fingiram que tinham coisas urgentes a dizer um ao outro. Eu falei com Gigliola e as miúdas com os miúdos. Ima estudou com atenção o seu primo Silvio, que víamos cada vez menos. Ninguém dirigiu a palavra à Lila. E Lila, por seu lado, ficou calada. Só Michele, quando interrompeu a conversa com o irmão e falou comigo à sua maneira trucista, a mencionou sem olhar para ela. disse. Lenu, agora damos um pulinho à biblioteca e depois vamos comer. Queres acompanhar-nos? Não, obrigada, respondi. Temos de ir, mas noutra ocasião irei com prazer. Ótimo. Assim dizes aos miúdos o que devem e o que não devem ler. Tu para nós és um exemplo. Tu e as tuas filhas. Quando vos vemos passar na rua, dizemos sempre, a Lenúcia antigamente era como nós. E vejam como ela agora é. Não sabe o que é soberba. É democrata. Vive aqui connosco da mesma maneira que nós vivemos, apesar de ser uma pessoa importante. Pois é, quem estuda ganha qualidade. Hoje todos vão à escola, todos estão com os olhos pousados nos livros. Por isso no futuro vamos ter tanta dessa qualidade que até nos há de sair pelas orelhas. Mas se não se lê e não se estuda, como aconteceu à Lina, como aconteceu a todos nós, ficamos ruins. E a ruindade é má. Não é assim, Lenu? Agarrou-me por um pulso. Tinha os olhos brilhantes. Repetiu. Não é assim? Com sarcasmo. E eu fiz sinal que sim, mas libertei o pulso com demasiada força. E a pulseira da minha mãe ficou-lhe na mão. Oh! Exclamou ele. E desta vez procurou o olhar de Lila, mas não o encontrou. Disse com fingido pesar. Desculpa. Eu mando-te arranjar. Não tem importância. De modo nenhum, é obrigação minha. Vais reavê-la como se fosse nova. Marché, passas tu pelo Ourives? Marcelo fez sinal que sim. As pessoas, entretanto, passavam de olhos em baixo. Eram quase horas de almoço. Quando conseguimos libertar-nos dos dois irmãos, Lila disse-me, ainda te sabes defender pior do que antigamente. A pulseira, não voltas a vê-la.